andrecedesmoral.com.br. Valdemir Santos, falando de amor. Sempre me chavecava e você nem me dava bola. Ficava me esnobando de love, love na escola. Eu não ia à escola para aprender a lição. Só ia pra te ver e conquistar seu coração. Primeira aula, eu me apaixonei. Mesmo nervoso, eu me aproximei. Você se lembra? Você se lembra? Você se lembra? Você se lembra? Oh, depois que terminou o nosso colegial, também na pré-escola, primeiro e segundo grau, na universidade e pós-graduação, eu não tinha desistido de ganhar seu coração. Mas você foi embora e me deixou. Um estudante que sempre te amou. Oh, oh, você se lembra? Você se lembra? Você se lembra? Você se lembra? Valdemir Santos, o magnata do forró, do forró. Você se lembra? Você se lembra? Você se lembra? Você se lembra?